Chavestática, o mais refinado conteúdo da internet. And now, some music. Chavestática. E aí, pessoal, começa agora mais o Chavestática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com a Vivi. Olá. Com o Fábio. E aí, Traz. E com o Iken Frost. Fala, cambada. E hoje demos aqui continuidade, um tema que a gente deixou aí pra trás, né? Que é falar de trilhas sonoras, alguns momentos sonoros, né? De filme, jogo, série, qualquer coisa. E já deixo alertado que podem ter spoilers, apesar de ser de trilha sonora esse podcast. É aí, quem tá pra falar de fim de alguma coisa dessa vez? Não, eu vou falar de começo de alguma coisa. De começo, vez. Olha só. Eu vou começar aqui com a música The Reigns of Castamere, que toca numa cena, em várias cenas, na que verdade. Que provavelmente é o maior spoiler desse podcast. É verdade. Não é Castamere? Ah, meu Deus, Reigns, que pronúncia correta. É. Não, mas é porque Castamere, quando você fala, eu lembro a música e não parece. Ah. Parece outra música. É, que tá presente aí no Game of Thrones. Ela toca em vários momentos, mas a cena que eu queria comentar aqui é o Casamento Vermelho, que eu nem sei mais se é spoiler, né, cara? Porque até quem não assiste Game of Thrones deve saber, né? Desse... É. É que nem se falar que Luke, eu sou seu pai, é spoiler, né, cara? I've given you meat, wine, music, but I haven't shown you the hospitality you deserve. Mas essa música, ela é original da série ou não? Não, não, ela... Eu pesquisei aqui. Eu não sei se alguém leu Game of Thrones pra ter mais propriedade. Eu não li, não. Não. Eu li os dois primeiros. Pelo que eu andei lendo, essa música, ela é referenciada antes da história do que se passa a série, eu acho que até os livros também, tinha uma outra família que era meio que rival dos Lannisters. Era um leão também, o símbolo da família, né? É, acho que era tipo uma família vassal dos Lannisters, não era não? É, eu não sei se ele chegava a ser vassalo. Né? Acho que era mesmo, porque é justamente sobre uma rebelião, que fala um pouco dessa rebelião, né? Quer dizer, não que a música fale da rebelião, mas ela se situa sobre essa rebelião. É. Que os caras meio que estavam querendo tomar o poder e o... No caso, é da época do pai do Tywin, né? Que a gente conhece na série e nos livros, né? Isso. E esse pai do Tywin, ele era... Tinha nada a ver com o Tywin, né? Ele era bem mais... Mais razoável, bonzinho, não sei dizer, né? Não sei se tem gente boa naquela série. Eu gosto da palavra razoável. Mas ele não é da série, então ele era antigo. E é nessa hora que o Tywin vai lá pra tentar contornar a situação. E ela fala sobre isso. É, a música é como se fosse falada pelo cara dessa família, né? Que ele fica perguntando: quem é você aqui que eu preciso me curvar? Quem você pensa que é, né? É só um gato de cor diferente, né? Que fala na letra da música. É, porque justamente por causa disso, referenciando que são dois leões, né? Os Lannisters é o leão dourado, né? E essa família era o leão vermelho. Isso. E subentende-se que os caras foram massacrados depois disso, né? Pelo... E é daí que começa a fama do Tywin, né? Uhum. Essa música, ela acabou sendo conhecida como as músicas dos Lannisters, né? Tanto que, não sei se vocês lembram, tem uma hora que tá aquele cara que a gente elogiou bastante da quarta temporada, né? O Oberyn. Uhum. Que ele tá lá, tem uns caras, uns soldados começam a cantar essa música, né? Que ele fica puto. Isso. Não sei se vocês lembram dessa cena, que é bem legal. Lembro. Em vários momentos ela é referenciada, e depois que você entende todo esse background, você nota a cara que a Catelyn faz na hora da cena do Casamento Vermelho, né? Que quando ele tá no meio do casamento e o cara começa a tocar essa música lá do... A bandinha, né? Começa a tocar essa música, você vê que a cara dela é de, pô, o que que tá acontecendo aqui, né? What the fuck? Cara, mas você nota que ela tá desconfiada, mas se você prestar atenção na cena, todas as portas estão sendo fechadas, as janelas estão sendo fechadas. Eu também fico meio desconfiada. Tem um cara de armadura no meio do jantar. Eu ficaria desconfiada também, antes da música. Engraçado que a gente falou do Casamento Vermelho, mas se você for ver, a gente não falou deu spoilers, nada. Né? É verdade. A gente tá acostumado, destrado, cara. Fica com medo da spoiler pros outros, que tá assim agora. Cara, essa música é muito boa. Aliás, tem aquela maluca, né, que a gente até falou no outro programa de trilha sonora, ela também fez uma versão excelente, cara. Aham. Foi. The Rings of Casamir. Eu acho que tá melhor do que a versão original, até. Verdade. And who are you? The proud lord said that I must bow so low. Only a cat of a different coat. That's all the truth I know. In a coat of gold, a coat of red, a lion still has claws. Mine are long and sharp, my lord, as long and sharp as yours. So he spoke, and so he spoke, that lord of Castamere. But now the rains weep o'er his hall, with no one there to hear. Yes, now the rains weep o'er his home, with not a soul to hear. Todas as minhas músicas escolhidas, trilhas sonoras, serão trilhas de ficções científicas nesse episódio. Olha aí, então, eu percebi. Então a primeira que eu queria escolher faz parte da trilha sonora do Círculo de Fogo, Pacific Rim, que eu acho que foi, assim, nos últimos anos, uma das melhores trilhas, né? Ela tem composição daquele mesmo compositor do tema do Game of Thrones, né? Eu não sei falar o nome do cara. Como é que é, tio? Ramin Djawadi. É. Quê? Não sei se tá certo, não, mas é isso aí. Deixa eu ver. Eu acho que se alguém falar esse nome numa sala cheia, só ele vai olhar. Ramin Djawadi, eu acho que é isso. Mas a trilha sonora é toda boa, né? Tem umas participações também, por exemplo, do Tom Morello, que era do Rage Against the Machine. Mas a música que eu queria escolher é o tema do Gypsy Danger, né? Que é um dos robôs lá do filme. E é bem legal, né? Eu até acho engraçado quando eu falo esse nome Gypsy Danger, porque tem aquele canal do YouTube, o Honest Trailers, né? Yeah. Aí quando eles fizeram o Honest Trailer lá do Pacific Rim, o cara até diz, um filme em que todos os robôs têm nomes de stripper, né? É verdade. Quais são os outros nomes? Eu não lembro. Ah, eu também não lembro. Não, acho que os outros Cherno não eram, Alpha. Não. O outro era Cherno Alpha, um negócio assim. Ah, mas parece, né, cara? Eu Yuda concordo. Furacão, né, cara? Yuda Furacão. Exatamente. Mas tá aí, essa é a música, o tema da Gypsy Danger. Então eu vou puxar aqui a introdução do filme Watchmen, já que estamos aí nos filmes. I'm gathering people wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changing. Que é uma introduçãozinha. Agora, cara, eu esqueci, peraí. Ai, não acredito. Bob Dylan. Isso, Bob Dylan. Muito boa a música. Muito boa. E muito boa a abertura também. É a melhor cena do filme, eu diria, hein? Eu também. Melhor trecho do filme. É porque eu achei bem legal, assim, como eles foram fazendo desde o início até a decadência, né? Exato. Foi passando ele tudo situa na bem, música. Né, o filme. É, eu acho bastante. Que isso dá pra você a noção perfeita, assim, de, tipo, do que é igual a nossa linha temporal, né? Do que é diferente e tal. Eu acho que foi perfeito, cara, isso, como introdução. É, eu acho que esse é o único filme do Zack Snyder que eu, de fato, gosto, assim. Sério? Pô, é. Eu gostei desse filme também. Vocês lembram? Não sei se vocês chegaram a ver em algum lugar. Que tem um easter eggzinho aí nessa abertura do Watchmen, do... Sobre. Os pais do Batman. Não, pais não. Pais do Batman? Oh. Acho que é do assalto do... É, deixa pro... Acho que deve ser uma das primeiras cenas, deixa eu até ver aqui de novo. Oh, olha o tempo, na, a primeira cena de todas. É, que é o coruja, o coruja velho dando um soco em um assaltante. Isso. Ali atrás, ali são, atrás os são tipo os pais do Batman. Você vê que tem até o Alfred ali. E tem um cartaz também, né? Tem um cartaz do Batman. É. E é como se isso fosse uma referência, como se fosse uma realidade paralela em que o coruja salvou os pais do Batman. Então o Batman não existe nessa realidade. Cara, que doideira, cara. Não é legal? Maneiro, maneiro. Muito é bom. Legal. Bem interessante. Então quer dizer que eles impediram que o herói mais competente do, desse universo existisse. Foi. Muito bom. Please get out of the new one if you can't lend your hand. For the times they are changing. Então, aproveitando que a gente tá falando de filme, embora o meu seja um filme de animação também, a música que eu vou falar é da abertura do Ghost in the Shell, o primeirão, né? Que é uma música... É uma parada maneira desse filme, de uma forma geral, que é misturar os conceitos de ficção científica, de transhumanismo, com uma coisa transcendental do budismo, né, cara? E essa música mesmo que é usada na abertura, ela é um cântico de meditação, assim, inclusive na trilha sonora ela é chamada de Cântico 1, que ela é usada... com pequenas variações ao longo do filme, assim, também. É, dá um tom meio de estranheza, cara, pra mim, vendo, assim. É porque é mas eu acho que sendo construído, né, ali. É, então, é um ciborgue sendo construído com uma coisa meio religiosa, meio transcendental, tocando por cima, né, cara? Uhum. Então, assim, eu acho que essa causa, assim, um pouco de estranheza, mas é uma estranheza perfeita pro que o filme perfeito. Quer dizer, entendeu? Você traduziu o que eu senti quando eu vi o filme pela primeira vez, quando eu tinha 3 anos de idade. Pode crer. Nossa. Muito tempo. Passava essa propaganda, é porque eu vi na HBO, né? Na época não existia nada de baixar, nem torrent. Mal existia internet, né? Então, a propaganda desse filme tocava essa música e eu era moleque, né? Achava muito estranho, cara, essa música. Eu nunca assisti esse filme. Eu também nunca vi, cara. Caraca! Ele... Pelo amor de Deus, tem ele completo no YouTube, né? Cara. Assistam isso. Ele não é daquelas animações que você não entende nada, não, né, cara? Que tipo Akira. Cara, ele é pesado na filosofia, assim, inclusive na primeira vez que eu assisti, eu realmente fiquei bem perdido em alguns momentos, mas... Eu fiquei se totalmente. Você, se você prestar atenção e tiver um pouco de base da filosofia que eles citam no filme e tal, você começa a entender... Eu acho que, assim, a gente que já conversou bastante sobre essa questão de transhumanismo, de evolução do homem e da máquina, né, aqui no nosso programa mesmo, acho que quem pegar vai conseguir entender bem, entendeu? Aham. Uhum. É, a segunda música aqui que eu trouxe, outra cena marcante de um filme, do Cães de Aluguel. Apesar de ter várias musiquinhas que tocam durante o filme, tem uma específica que é a cena de tortura, né, do Mr. Blonde. Que é tipo um countryzinho, eu não sei se é um country, é um rockzinho, né, que fica tocando enquanto o cara faz a tortura tanto psicológica como física, né, no policial que tá preso por eles, né? Mas por que você gosta dessa música? É, eu acho que é porque você fica naquela, tá um cara lá, você não faz ideia do que ele vai fazer, né? Que é no momento que o policial fica sozinho com o Mr. Blonde, né? Que é o... É, não, falar, na verdade ele não tá sozinho, o cara tá caído do lado, que ele baleou, né? Não, é o Mr. Orange lá. Ele tá desacordado lá, porque ele é baleado no começo do filme. Sei lá, cara, é aquele negócio meio psicótico, né? Assim, do tipo Coringa, né? Imagine você, sai todo mundo da sala, fica você amarrado e o Coringa dançando na sua frente, né? Nossa, cara, ele é muito maluca mesmo essa cena. Tá um nervoso inacreditável, né, cara? É perturbador, né? Aí ele sai do galpão que eles estão e você dá pra escutar a música baixando, né? Quando ele sai, a música fica em silêncio, dá aquela impressão, tipo assim, pô, ninguém vai ouvir o cara gritar, né, cara? Que não dá pra ouvir nada do lado de fora, né? Aí quando ele volta, entra de novo com... Acho que vem até com um galão de gasolina, né? Aí quando ele volta, a música tocando lá, mó alta de novo, aí ele corta a orelha do cara, fica fazendo graça, né? É bem forte essa cena também, olha. Foda, cara. Muito legal. Eu acho que é outra coisa que é da... Que é muito da identidade do diretor, Tarantino, né? Isso, cara. Quase todos os filmes dele têm, assim, esse estilo de música e umas cenas, assim, meio dissonantes com a trilha sonora, né? Eu já ouvi falar, legal, não sei se isso é verdade aí, não sei se vocês já ouviram também, que o Tarantino, ele às vezes escuta uma música e ele pensa em cenas pra encaixar na música. Ele faz o caminho inverso, né? Mas não sei se isso é verdade ou é um dos mitos dele, né? Ele escuta a música e pensa, ó, tinha que ter uma cena com essa música que vai ser desse jeito, sabe? Eu acredito que aconteça isso mesmo, até porque acontece coisa parecida comigo quando eu tô pensando em cena do RPG, que eu mando pra galera, sabe? Às vezes uma música me inspira numa parada. Agora, eu não sei como é que ele escuta essa música, esse rockzinho, né? Pô, psicopata cortando a orelha do policial, né, cara? Vai encaixar perfeito. Vai ficar perfeito. Então, a minha segunda indicação é uma trilha sonora de um filme bem obscuro chamado Wing Commander. Baseado num jogo de computador. Não sei se você já viu esse filme. Ah, rapaz. Eu já assisti. Eu ia assistir esse filme esses dias de novo na Netflix, aliás. O filme é muito ruim, né? É bem ruinzinho. Cara, vou te falar que esse Wing Commander aí do Fábio é aquele jogo que tava de graça na Origin esses dias, lembra? Ah, é aquele pai. É, que a gente disse que, nossa, cara, capa coisa mó space opera genérica, assim. É, baseado num jogo de computador. Eu vi esse filme há muito tempo e eu não lembro direito da história e tal. Mas eu lembro que a abertura tinha uma trilha muito maneira. Acho que seja pelo programa passado e até esse mesmo, vocês já perceberam que eu gosto assim, de músicas com temas épicos, né? Eu acho esse bem épico mesmo, bem ficção científica, bem assim, aventura espacial, né? E a composição é de um cara chamado David Arnold, que já compôs outras trilhas como Independence Day, Godzilla também. Ah, tá. Pode crer. É, eu tô vendo aqui os comentários do vídeo que você mandou aí com a trilha. Aí já tem um aqui de cara que fala Great Time, Crap Movie. O filme era tosco mesmo, cara? Quando eu vi, eu achei bem ruim. É, ele é fraquinho, sim, a história é qualquer coisa. Mas tem uma parada que eu gostei demais desse filme, cara, que eu não vi ninguém fazendo em nenhum outro filme de ficção científica, que é tratar a batalha de naves espaciais como se fosse uma mistura de batalha de porta-aviões com submarinos, entendeu? É um pouco assim mesmo. Eu achei muito legal, cara, esse lance. Então o negócio é procurar essa cena no YouTube e deixar a música rolando de fundo, né? Minha outra música é do jogo Rayman Legends, que é a primeira fase musical do Rayman Legends, que é a fase Castle Rock. I'm toca a música Blackberry. Aí eu fui atrás pra ver quem é que tinha gravado essa música. Eu descobri que é uma gravação de 1900 e bolinha, de uma banda chamada Ranjan, que eu nunca ouvi falar na minha vida, mas a música é muito daorinha. Assim. Eu acho que eu nunca escutei a música original mesmo da Blackberry, mas eu já ouvi umas duas ou três versões, mas eu acho que é a original mesmo, nunca escutei não. É, só que é legal que essa do Rayman é uma música que é tipo na língua deles, né, cara? Eles não cantam, eles fazem barulhinhos, hein? É legal. Agora é tosco que quando você morre também, perde todo o clima, né, cara? A música até dá uma desafinada, né? Que nem no... quando você tá jogando Guitar Hero, você desafina, a música vai... E pronto, é. Caralho, a sensação é muito parecida. Tem até uma outra música do Rayman Legends também que eu acho que eu até prefiro, que é... Eles fizeram uma versão também do Eye of the... Como é que é? Eye of the Tiger? Eye of the Tiger. Ah, é aquela do Rox. Não sei se vocês já viram, do só Rock. Que é uma versão de... Mariachis. Bem legal. É muito engraçado também. Foda. Aproveitando que a gente tá seguindo um tema bem legal, tá todo mundo se mantendo no tema, falar de música de jogo também. Dessa vez eu escolhi só uma música de jogo, né, diferente do programa anterior. Cara, pra começo de conversa eu queria falar de toda a trilha sonora do Castlevania, da série inteira. É muita música, né? É muita... Quantos jogos tem de Castlevania? E é muita música boa, cara. Quantos jogos, eu não sei. Eu sei que só até na época do Super Nintendo tinha saído 4... Se eu não me engano, da linha principal, depois saiu mais uns dois pra 64, mais um, o melhor de todos pra PlayStation, que é o Symphony of the Night, que é o que tem, pra mim, a melhor trilha sonora, assim, como um todo, né, dos jogos. É, mas a minha favorita de todos, da série inteira, é a Bloody Tears. Procurar no YouTube, cara, tem 1 bilhão de versões de pessoas tocando em piano, violino, guitarra, todas as formas, ela fica boa demais, cara. Agora, sabe o que eu tava vendo aqui enquanto eu via, escutava a música? É que isso é uma reflexão que eu já tenho há muito tempo. Que essa música que você falou que é do Super Nintendo, né? Ou do Nintendinho, né? Você falou? Esse é do 2, o 2 eu acho que é do Sega. Sega Whatever, né? Exatamente. Agora, isso que eu acho bizarro, cara. Porque eu acho que os japoneses, eles... Será que, não sei se eles tinham essa visão que o jogo não era só pra criança. Porque eu não sei por que os caras investiam tanto em fazer essas trilhas épicas, assim, pra jogar. Um 8 bits, sabe, cara? Pode Nunca entendi muito bem isso. Por que eles faziam isso, né? Hoje a gente marmanja, a gente volta e vê aquelas músicas, vê a qualidade nelas, né? Uhum. Quando criança, ninguém tava nem aí pra música, né? Mas será que hoje em dia a gente não tem essa percepção justamente porque a gente cresceu escutando essas músicas, mesmo sem a gente perceber na época, mesmo sem a gente dar muita atenção, né? Eu acho que não, velho. Porque tem muito jogo que jogar também com música ruim. Então não é isso, sabe? Uhum. Não é só... nostalgia, não é? Tem jogos com músicas muito boas e jogos com músicas que não marcaram tanto. Geralmente, música de jogo japonês, isso é mais comum. Eu posso estar cagando uma regra aqui, mas a impressão que eu tenho é essa. Uhum. Mas eu não quis antigos. Dizer nem que essa, a gente só gosta dessas músicas por causa da nostalgia, nem nada do tipo, mas assim, o que eu quis dizer é que talvez o fato da gente gostar dessas músicas hoje seja porque realmente esses caras sempre tiveram um esmero muito grande, entendeu? Mesmo na época em que eles sabiam que ia ser uma criança criança idiota que não ia prestar atenção, uhum. Os caras eram orientais e tinham um esmero, tinham a vontade aquele de fazer uma parada que queria boa, queria fazer, né, coisa perfeita em todos os sentidos, né? Isso, e fazer, assim, perfeito pra eles próprios, né? Pra eles terem, uhum, orgulho de criadores da parada ter saído tão boa, assim. Não, mas já que a gente tá na onda de joguinho, então eu vou falar aqui da introdução de Fallout 2. Fallout 2 foi o primeiro dos Fallouts que eu joguei. E a introdução dele me chamou bastante atenção já, que ela é toda... É uma coisa meio descontraída até, né, cara? É como se fosse uma... É como se fosse uma propaganda da década de 50, né? Sobre... Como se fossem aqueles vídeos institucionais, né, cara? Isso. De treinamento. De treinamento, exatamente. Falando justamente... que a gente já falou de Fallout inúmeras vezes no Gravity Tática, mas é meio que... Falando do seu guia de sobrevivência ali básico, num cenário pós-apocalíptico nuclear, com mutações e coisas do tipo. E é sempre com aquele negócio, mascotezinho, né? O Pip-Boy. Uhum. O Pip-Boy é o aparelho, né? É Pip-Boy mesmo? É Pip-Boy. Pip-Boy é o menino, não é? Não, mascote. É, dando as suas instruções e tocando Louis Armstrong do fundo. Give me a kiss to build a dream on, and my imagination will thrive upon that kiss. Sweetheart, I ask no more than this, a kiss to build a dream on. Give me a kiss before you leave me, and my imagination will feed my hungry heart. Leave me one thing before we part, a kiss to build a dream on. É. Uma música muito boa. A Kiss to Build a Dream On. Isso, que dá o tom. E tanto, acho muito que eles. Bom, acho que tanto que o pessoal concorda com que dá o tom mesmo, né, cara? Que no Wall-E, também é um cenário pós-apocalíptico, eles também colocaram, né, a trilha do Louis Armstrong. Uh-huh. Que me dá até um déjà vu. Eu acho que a trilha sonora do Fallout, todos eles acho que tem um jazzinho ou um blues, assim, de abertura, né? Uh-huh. É, o New Vegas não teve, isso fez falta pra mim. O New Vegas é mais count. Assim, eu... Vacilo, pode crer. É, tanto que eu nem escutava as músicas do New Vegas. É, eu acho. Mas isso... do 1, 2 e 3 ele tem sempre alguma coisinha desse tipo. É, eu gosto muito, cara, das trilhas sonoras desse jogo, assim. E eu acho isso legal pro próprio cenário do Fallout, combina com o cenário, porque justamente ele é um retrofuturismo, né, cara? Uh-huh. E assim, e jogar. Um pouco de fantasia também, né, cara? Porque tem. É quase um cenário de RPG mesmo, né? É, pode crer. E assim, eu acho legal esse lance dele. Tipo, é uma tecnologia do futuro de acordo com a visão dos anos 50, e aí ele coloca essa trilha sonora que era a dos anos 50, né? Uhum. Muito bom, cara, eu gosto demais disso. Os cenários que você vê pelas propagandas do Fallout é sempre um cenário utópico, né, cara? E quando você vai ver a realidade é aquela desgraça, né? É bem legal esse contraste. Pode crer. Então, quem se lembra do programa passado, eu indiquei a trilha de Cloverfield, né? Que é do compositor chamado Michael Giacchino. Uhum. E agora, nesse programa, né, na parte 2, eu vou indicar também a música tema desses novos filmes de Jornada nas Estrelas, né? Star Trek. Que é uma composição dele também, do Michael Giacchino. Que é um desses compositores contemporâneos de trilha sonora, um dos que eu mais gosto, né? Ele é bem versátil. Consegue fazer trilhas boas pra ficção científica, filmes de terror, pra desenho animado, pra comédia, e todas são músicas muito boas, né? Nesse caso, da trilha do Star Trek, esses filmes novos do J.J. Abrams, né? Eu gosto muito de como ele criou um tema totalmente novo, que eu não lembro desse tema existir, por exemplo, na série clássica, e mesmo assim, ele guarda uma relação com o tema original, né? Eu achei isso muito maneiro, né? Legal essa música. Ela é bem individual, mas remete, né, cara? É. E eu acho melhor, cara. Ah, eu também acho. Então aqui a minha outra música é do filme recente do X-Men, né? Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Futuro Esquecido. Dias de um Passado Lembrado. De um passado. Dias de um Pretérito Imperfeito. Days of... do X-Men novo, que eu esqueci o nome em português. Ô, Viviane. Peraí, você tem que se concentrar em ser relevante. Ai, que bosta. É Dias de um Futuro Esquecido, isso aí, né? É. Português. A cena do Jovem Mercúrio, que é aquela cena toda em slow motion, é, com a música Time in a Bottle, do Jim Cross. If I could save time in a bottle, the first thing that I'd like to do is to save every day till eternity passes away, just to spend them with you. If I could make days last forever, if words could make wishes come true, I'd save every day like a treasure, and then again I would spend them with you. But there never seems to be enough time to do the things you want to do once you find them. Você lembra que tem música nesse? Nossa, cara, é uma das coisas mais marcantes, inclusive. Você assistiu o Viking? Eu ainda não assisti esse filme, cara. Eu assisti, cara. Desculpa. Hã? Não, eu não ligo pra spoiler, porra. A cena aí do que a Vi tá comentando, que eu tava pensando outro dia, que a super velocidade sempre foi um poder tosco pra mim, até que os caras começaram a botar slow motion, né, pra mostrar isso, né. Porra, aí começou a ser muito mais legal. Eu sempre achei um dos melhores poderes, cara. Sério? Não, é porque quando eu via... Pronto, Mercúrio mesmo, cara, no desenho que tinha lá da década de 90, dos X-Men. Toda vez que ele fazia as coisinhas, eu achava tão sem graça, cara, que é só aquele flashzinho, né? Ele fazendo as coisas, eu achava tão tosco aquilo, cara. Ah, ele se passa mais ou menos na mesma época do começo do Watchmen, né? Que eu acho que é década de 60, né? Eu acho que é 70, não é não? É 60? É 60? É 70. Não lembro. Ah, então, porque o Watchmen é 60 por ali, né? Acho que começo de 70 também. Ah, acho que só depois acho que é dá um simples salto pra década de 80. Cara, essa cena é muito da hora, cara. Os caras tudo com arma de, sei lá, acrílico, né? É, por causa... É de acrílico. É, por causa do Magneto. É. Caraca, que cena foda. É. Curtiu? Que nossa, cena essa foda, cena cara. É muito foda. É muito maneiro. Eu não consigo pode lembrar crer de uma cena em slow motion melhor do que essa, cara. Porra, cara, eu achei legal que eles... Eu não sou nenhum especialista em física, mas eles mantiveram... Eles fizeram as paradas muito legais, cara. Aquele negócio dele dar um toquinho assim na bochecha do cara e os caras do sujeito explodir, que, né, que cara? Não, porra. Nada, né, cara? E ele pega o braço do cara assim e empurra contra a própria face dele. É como se aquele braço do cara, em um milésimo de segundo, fez aquele movimento, né, cara? Porra, ele deve ter deslocado o braço naquela porrada. Porra, deve ter desintegrado o osso do braço do cara, mano. Muito bom, muito bom. É, a minha última música aqui. Uma música, na verdade, mas de um musical inteiro, que é o Dr. Horrible Sing-Along Blog. Any adult with half a brain can see that humankind has gone insane, to the point where I don't know if I'll upset the status quo if I throw poison in the water main. Listen close to everybody's heart and hear that breaking sound. Hopes and dreams are shattering apart. Que é uma websérie do Joss Whedon, né? Quem, de onde que eu conheço esse nome aí? Diretor dos Vingadores. Ah, olha aí, sabia que ele tinha feito alguma coisa. É. Firefly coisa também, né? Firefly, não, com certeza. Eu nem falei isso daí porque geralmente o pessoal não costuma conhecer muito. Tem até o Nathan Fillion. Isso, cara, então, é. Tem. E o Joss Whedon, essa série, essa websérie que ele fez... Foi na época daquele... Crise, né? Daquela greve dos roteiristas de Hollywood, lembra? Que deu um monte de merda pra um monte de série. Que dizem que foi o principal fator do Hero ser uma bosta, né? É. E essa websérie o Joss Whedon fez nessa época. E ele chamou um monte de gente, assim, que era conhecida dele e que ele... gosta de trabalhar, né, junto, como por exemplo o Nathan Fillion, que é do Firefly e também do Castle atualmente, né, que é um dos atores, meus atores favoritos, assim. O Neil Patrick Harris, pra quem assiste o How I Met Your Mother, né, o cara que faz o Barney Stinson. A Felicia Day, que é do The Guild, e ela faz algumas outras séries aí também. E, cara, é um musical, é uma série musical sobre um cara que quer ser um super vilão, chamado Dr. Horrible, nome excelente. E as aventuras musicais dele tentando atingir esse objetivo e a paixão dele pela personagem da Felicia Day e os conflitos dele com o Captain Hammer, que é um herói local feito pelo Nathan Fillion. Cara, é muito legal as músicas, porque parece que a família inteira, assim, do Joss Whedon, tirando ele próprio, é envolvido com música, são compositores e coisa do tipo. A Felicia Day é alguma coisa dele? Não, a Felicia Day eu acho que é só uma das pessoas, assim, que ele já ou já tinha trabalhado, ou ele queria trabalhar com ela antes, entendeu? Achei que você ia falar outra coisa. Essa é uma das pessoas que ele já comeu, ele tava comendo, né, na época. Fallout. Não faço a menor ideia do que seja isso. Jogo, Fábio. Ela é um cântico de meditação, assim. Inclusive na trilha sonora ela é chamada de cântico. Cântico. Meu Deus, a palavra não tá saindo da minha boca. Cântico. Cântico 1. Eu lembrei do que eu ia falar. Deu pegando a fita de o Retorno de Jedi com o Igor Maciel. Olha e só. E ele quase chorando de tá me emprestando a fita, cara. Caraca. Caraca, mano. É a cara dele isso. Ai, era cara. Foda ele emprestar alguma coisa, cara. Eu acho que o meu irmão, cara... É, pra quem não conhece, quem não sabe, Igor é meu irmão, né? Uhum. E ele... Até pra conservar, acho que ele nem assistia, né, cara? Acho que o VHS, a cada assistida ele caiu um pouco a qualidade, né? Eu acho que desceu uma lágrima quando eu saí lá do apartamento de vocês. Com a fita na mão. Pois é, eu quero saber se o Igor ainda tem esse VHS aí que ele tinha tanto carinho. Ele né? deu, eu acho que ele deu esses dias. Isso daí é da época que a gente achava que nossa coleção seria pra sempre, né? Cada 3 anos muda tudo. E aí, quem puxa a próxima? Pode ser eu. Diz aí. Posso ser eu, né? É o doutor, é o doutor. Doutor Fábio tem que manter, né? Doutor da alegria. Doutor alegria. Doutor da alegria. E aí, pessoal, mais um Gabinete Estática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Flyfish e hoje estou aqui sozinho, pelo menos por enquanto. Daqui a pouco a Via aparece aqui. Hoje vai ser um bloco de notas um pouco mais improvisado, porque deu alguns probleminhas técnicos e a gente tá pra viajar daqui a pouco. É isso aí, aqui é jogo rápido. Resumindo, o que a gente tem pra falar, primeiro a gente recebeu mais um desenho da Fra, a Flávia Cristina, um desenho inspirado sobre aquele papo que a gente teve sobre singularidade. Ficou muito da hora, é tipo um upload de consciência para uma máquina, né? Ficou um desenho muito da hora mesmo, e está aí no post pra vocês darem uma conferida. E queria agradecer aqui porque a gente recebeu 3 joguinhos no Steam, foram doados pelo Bruno Lasson, e ele até falou que a gente podia ficar com os jogos se a gente quisesse, ou mesmo passar para os ouvintes. Então a gente vai dar continuidade, né, àquilo que a gente vem fazendo em todos os últimos podcasts. Então, aproveitando que a gente está para viajar daqui a pouco, vou fazer aqui uma pergunta para vocês, quem acertar aí nos comentários deste Gavin Estática que vocês estão ouvindo lá no site, ganha Castle Crashers, que foi um dos jogos doados pelo Bruno Lasson. E a pergunta é: para que cidade nós vamos viajar? A dica é a minha cidade natal. Já falamos em algum Gavi Estática isso, acho que mais de um Gavi Estática. Então quem acertar ganha Castle Crashers. Para ser ativado no Steam, então peraí que eu vou chamar a Via aqui rapidinho só para ela ler os e-mails e depois ela vai embora de novo. Beleza, então chegou aqui de paraquedas a Vi para me ajudar a ler os e-mails. Muitos e-mails. Recebemos. Não muitos dessa vez, menos do que da vez passada. Mas nos últimos dias teve um pessoal que mandou. Descontável, brasileiro, é complicado, é tudo de última hora. Primeiro e-mail aqui do Felipe. Eu vou falar Felipe, porque é com PH e dois P's. Então deve ser Felipe, deve, né? Deve ser Felipe. A mãe dele não deve ter tido tanto trabalho pra fazer Felipe. Pessoal, eu gosto muito do podcast de vocês. A edição é sempre muito boa e os comentários ágeis. É nada como a edição ser muito boa mesmo pros comentários ficarem ágeis, né? Acho que esse formato funciona muito bem e esta é a principal vantagem do Gaveta Estática. Discutir ideias com humor e sem pedantismo. O que é pedantismo? Ah, é tipo quando a pessoa se acha? Acho que é. O vocabulário é uma bosta mesmo. Tem um monte dessas palavras que o pessoal fala todo dia e eu não faço ideia do que é. Mas dá pra você deduzir, né? Pelo contexto em que a palavra está inserida. É, eu sou uma pessoa inteligente, mas hoje eu tô sem orgulho, então eu pergunto mesmo. Agora uma sugestão. Não rola fazer um episódio sobre Halloween? Sei lá, esses episódios sobre coisas sobrenaturais e bizarrices me parecem os preferidos da maioria, pelo menos dos que escrevem. Abraço. O que seria um episódio sobre Halloween? Falar contos da cripta, tipo isso? Acho que sim. E talvez falar também, dar um contexto histórico do Halloween, não sei. Ah. O problema de gravar... Eu acho que você não é a primeira pessoa que manda sugestão de falar sobre Halloween. O problema é que a gente nunca cai numa data muito boa. Por exemplo, agora, dia 20 de outubro, o Halloween é dia 30, 31 de outubro, né? 31. E se a gente for... A gente poderia ter falado agora, que seria bem antes, né? Ou falar muito depois, no dia 20 de novembro, que o Gaveta Estática sai todo dia 20, né? É. Aí esse que é o problema, mas quem sabe se um dia cair mais certinho, a gente não faça um especial. Mas tenho certeza que quando cair no dia certo, né? Caso a gente mude a data do Gaveta Estática mais pra frente... A gente vai esquecer. A gente vai esquecer. Não, mas... espere. Quem sabe, né? Quem sabe um dia a gente fala. A gente pode até fazer fora do contexto, cara. Ia ficar melhor. É, pode ser também. Um dia, assim, tipo, no carnaval a gente faz o podcast Halloween. Pois é. Agora engraçado que ele fala aí, né? Que os episódios sobre coisas sobrenaturais parece ser a preferência da maioria, pelo menos dos que escrevem, né? O problema é que a maioria dos que escrevem é uma pequena minoria, né? A gente não sabe, né? Porque tem muita... A maioria das pessoas não escreve pra gente. Então a gente não sabe direito. A gente tinha que fazer uma pesquisa pra saber qual que é o tema preferido do... Na verdade, se for ver só pelos números, assim, pelos downloads, Creepypastas é o campeão. Ah, é verdade, né? Os números não aumentam. É isso aí. Próximo e-mail, Marcos, 15 anos de Guarulhos, São Paulo. Eu queria agradecer muito a vocês pelo programa Mais Fantasmas. Olha aí, mais um. Porque me encorajou a encarar minha sensibilidade ou mediunidade, como disseram. Eu estava assustado com essas coisas, mas depois do cast conversei com alguns amigos meus e me senti muito melhor. Eles até me incentivaram a procurar mais ajuda. Valeu mesmo. Olha aí, a gente é guru espiritual agora. Gaveta Estática sempre ajudando as almas perdidas, né? É isso aí. Eu achei bem legal essa mensagem. Eu também gostei bastante. Mano. Apesar que desse Mais Fantasmas eu não participei, então eu não ajudei. Desculpe, gente. Eita, eu ia ler. É você. Tá tomando meu lugar aqui, nunca vi. Próximo e-mail, André, 39 anos, Fortaleza, Ceará. Sou um ouvinte novo, mas comecei maratona. Estou no episódio 50 e, se não me engano, acho que vocês esqueceram de citar um clássico dos brucutus, Chuck Norris. No mais, desejo que vocês continuem nos proporcionando ótimos caches. Valeu. Ah, e outro cache que eu não participei. É verdade. Eu tava doente. Você tava? Nem lembro. Eu tava internada, menino, com celulite facial. Foi na facial. Época da celulite facial isso daí? Foi na época da celulite facial. Só. Eu achei que você só não queria ter participado, mas nem lembrar mais. Triste. Ó, próximo e-mail, ver esse e-mail... É importante, porque ele é polêmico. Ah, verdade. Eu tô falando com um tom de deboche, mas é sério. É, não, porque eu achei esse e-mail um e-mail muito relevante. Sim, sim, prestem atenção vocês. Próximo e-mail aqui do Ramon Velami. Boa tarde, pessoal do Gaveta Estática. Estava um dia buscando opções de entretenimento e me interessei em escutar todos os podcasts de vocês. Sou estudante de comunicação social e escutando o podcast 9, que na verdade é o 10... Não, é 9 mesmo, já corrigi. Ah, você arrumou? Escutando o podcast 9, acabei ouvindo um comentário infantil e meio que homofóbico a respeito do filme Alexandre o Grande. Vivemos em uma sociedade diversificada e esse tipo de comentário me fez desistir de escutá-los. Meu e-mail pode ser mais um em um milhão, mas pelo menos acredito que em algum momento vocês irão ler. Espero que esses tipos de comentários acabem, pois eu parei de escutar no 10º podcast. No 9, né, na verdade. Talvez não houvesse mais nenhum comentário do tipo, mas não vou pagar pra ver. Achei vocês ótimos, acredito que como pessoas inteligentes vão me levar em consideração. Pois é, geralmente quando o pessoal manda esse tipo de e-mail, mensagem, né? Como já mandaram algumas outras vezes, falando de algum podcast antigo da gente que... É, falando que a gente foi ofensivo a alguma coisa, até um caso clássico que mais de uma vez já me mandaram mensagens desse tipo, foi de um podcast de fantasmas, o primeiro que a gente fez, acho que é o episódio 20, que o pessoal costuma se ofender pelo comentário que o Aiken fez sobre ateus, né? Que ele fala, ateus tem que se fuder mesmo, sei lá. Ele tinha feito uma brincadeira que o pessoal acaba levando a sério demais. E na maioria das vezes é esse o caso. Só que aí, esse e-mail do Ramon aí, eu fui escutar o podcast 9, né? Pra ver esse comentário que a gente fez. E eu me surpreendi que realmente eu achei a gente muito homofóbico, cara. Eu até mandei um e-mail pro Ramon depois, até me desculpei, porque achei a gente genuinamente ofensivo. E é bizarro, porque como a gente já grava o Gavetidade, que esse podcast aí é de 2009, pelo que eu tinha visto lá, ou seja, já tem uns 5 anos, né? E é bizarro você quando grava alguma coisa por tanto tempo, e pô, a sua opinião vai mudando, né? E quando você volta, você escutar você falando algumas coisas que hoje você não concorda, é foda, né? E eu até falei pra ele, não sei o que a gente pode fazer, a única coisa que eu posso fazer é pedir desculpa mesmo, eu não vou tirar o podcast do ar, porque eu acho que censurar é pior ainda, né? Sei lá, simplesmente deletar o podcast por uma coisa que a gente falou lá atrás, mas realmente, então, eu achei necessário fazer esse mini discurso até pra atualizar um pouco a minha postura, né? Eu até comentei um pouco com o Aiken, porque o Aiken também participou da conversa, ele até falou... Realmente, antes de ele escutar o podcast, ele falou, eu devo ter falado alguma atrocidade, porque quando eu era mais novo, eu tinha umas opiniões muito mais ácidas também. Então é isso, né, cara? A gente vai envelhecendo, a gente vai vendo algumas merdas que a gente vai falando lá atrás. A gente vai amadurecendo. Uhum. 5 anos atrás a gente era meio babaca, agora a gente é menos babaca. Aí ele até comenta, né, que vou parar de escutar o Gavetidade Estática quando quero pagar pra ver se não tem mais nenhum comentário desse tipo. E eu acho que ele fez bem, porque eu acho que a gente deve ter falado muito mais merda. Dá, com certeza. Mais pra frente ainda tem muita. Eu tenho até medo de fazer uma maratona do Gavetidade Estática, porque eu devo ter falado muita merda também já por aí, nesses programas muito antigos aí. E eu nem tiro minha mão no... Nem boto minha mão... É, tô até me confundindo aqui com o nosso polêmico. Eu nem boto minha mão no fogo pelo que eu falo hoje, que pode ser que daqui a 5 anos, minha opinião mude, eu vejo que eu tô falando merda hoje também, sabe? E ter cada 5 anos a gente vai ter que ficar pedindo desculpas desse jeito. a gente já gravou aqui o próximo Gavetidática e o Fábio já falou uma merda, cara. Daqui 5 anos o Fábio pede desculpas. O Fábio pede desculpa pra vocês. Ou não, né? E eu fico até surpreso que nessa leitura de e-mails mesmo tem uma galera aí que falou que tá fazendo maratona, né? Tem várias pessoas que vêm dizer que tá fazendo maratona e eu até fico surpreso que esse é o primeiro cara que vem comentar esse comentário, né? O que eu acho é que muita gente não leva a sério. Leva como se fosse um comentário besta, uma brincadeira. E ele levou a sério. Não tô querendo minimizar o que aconteceu, porque o que aconteceu realmente não foi bom, entende? Mas eu acho que depende muito do tom, e a gente brinca, e a gente é irônico demais, principalmente o Aiken. Então as pessoas devem, tipo... foda-se, sabe? Uai, quem tá falando isso porque uai, quem sabe? Não, com certeza, na maioria das vezes, vai ser isso mesmo. Mas nesse em especial, eu... Porque eu acho que até se eu fosse voltar no tempo e fosse falar comigo, sabe? Pô, você tá sendo homofóbico aí. Talvez o Diego daquela época nunca reconhecesse isso, sabe? Naquela época, eu realmente não me achava homofóbico. Mas escutando hoje, com minhas opiniões de hoje, escutando o que eu tinha pra falar naquela época, eu me achei homofóbico naquele momento, sabe? Isso é bizarro mesmo. Eu não tinha nem noção que eu estava sendo. Eu falei aquilo, tem um pouco de inocência, um pouco de falta de cultura mesmo da época, mas naquela época eu não me achava. Hoje, eu até tô me repetindo aqui, né? Então vamos pro próximo e-mail, mas eu acho que no geral eu consegui mais ou menos passar o que eu penso hoje. Fica até de curiosidade, né? Quem quiser escutar lá o podcast 9, foi de filmes escrotos, o tema, né? Pode até comentar lá mesmo, se quiser discutir sobre o assunto, que eu posso responder vocês por lá, qualquer coisa. Vamos então para o último e-mail do Leandro Araújo. Olá, gaveteiros! Estou tomando vergonha na cara para mandar esse e-mail, já que nunca mandei e-mail para nenhum podcast. Mas gostei muito do Gavetidade, que isso me fez sair do limbo. Encontrei vocês procurando por podcast de alienígenas. E que podcast eu achei? Sei que escutam muito isso. Mentira, a gente não escuta muito. Mas parabéns pelo excelente trabalho com o podcast e o site. Um grande abraço a todos, em especial para a Vivi e para a Traça, que são minhas favoritas. PS, estou escutando os episódios em ordem cronológica, já estou no 43 e escutei alguns mais de 2 vezes. Olha só. Sabe uma coisa que eu tava pensando enquanto eu lia este e-mail? É que a traça era tipo o nosso dolinho, né? Era. Eu já comentei isso, é capaz que eu já tenha comentado. Já. Quando a gente fez o traça, a gente já tinha pensado que ela ia ser o nosso dolinho. Olha aí, cara, eu tô ficando velho. Tanto que quando a traça foi concebida, foi inspirada no dolinho. Ah, foi? Foi. Também não lembrava disso. Inspirada no dolinho, principalmente nenhuma apresentadora de um programa de animes da Rede TV que tinha. Existe isso ainda? Acho que não. Que tinha como patrocinador principal Dolly. Olha só. Ah, era a garota Dolly, lembrei. Era a garota Dolly. É verdade. Pois é, não existe mais atrás, porque morreu, todas morreram. Nosso estoque acabou. Um abraço pra você também, Leandro Araújo. Muito obrigado por gostar de mim. Beleza, então agora eu vou gentilmente retirar a Viviane da edição, né? Ela veio aqui só pra ler os e-mails. É só isso que eu faço nessa vida. É só trabalho. É, você tem que buscar comida agora, enquanto eu edito o Gabstática. Vai lá. Tchau. Beleza, então pra finalizar esse bloco de notas, eu só queria, por uma grande conveniência, né, amanhã, dia 21 de outubro, é o dia do podcast, então queria aqui convidar todos para, nesse dia, colocar a hashtag dia do podcast, se você fizer alguma publicação na sua rede social, e basicamente, aproveita esse dia para escutar bastante podcast, dedicar podcast para os seus amigos, e atrás de novos podcasts também. É apenas um dia simbólico, mas a mensagem é a gente tentar divulgar ao máximo essa mídia que vem crescendo. E já estamos aí com 10 anos desde o dia de publicação do primeiro podcast brasileiro. E é muito legal ver que já durou esse tempo todo e a mídia tem um potencial enorme para crescer, né? Ah, e eu quase, já esquecendo até, queria até mandar um abraço para o Rodrigo Paulino Araújo, que ele espontaneamente decidiu representar a gente no dia do podcast, né? Colocando o avatar do gaveteiro no perfil dele do Facebook, né? Apenas uma singela homenagem, né? Um abraço aí pro Rodrigo. Finalizando então, deixo uma vinheta do dia do podcast para vocês se inspirarem. Um abraço a todos, até o próximo dia 20. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast no Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros, abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco esses primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Opa, mas você não sabe o que é podcast? Então acesse diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro.